Aí mais uma super produção que saiu. É mais uma mega produção dedicada aí ao Misa, né? Galera que representa a City aí, Sombrio, Sombrio, Santa Catarina. É o nosso amigo Misa. Galera que representa aí, Nova Esperança. Segura a galera do bairro Nova Esperança, então aí, Santa Catarina DJ. É o nosso amigo Misa por aqui, né? Percorrendo a BR-153. Ouvindo e curtindo seleção personalizada pelo DJ Wagner, né? É o nosso amigo Misa, manda um abraço, seu primeiríssimo aí, né? O motorista do FH1000. É nada que o pai do Misa dirige um FH1000. Tu, tu, tu. Constellation. Diz que o pai do Misa ficou 4 meses no Butantã, hein? Fazendo um curso pra aprender a dormir enrolado igual cobra. Só não pode ligar o ar, senão baixa a caixa. Diz que agora vão lançar o costelejo picudo, né? Diz que fica mais fácil de enfiar na mão. Segura, Misa Maria. Aí tudo começou, foi São Luís do Maranhão, amigão. Agora o que liga o QPH de sucesso. Nosso amigo Misa, depois que achou a Cristal, nunca mais quis viajar, hein? É nada que o Misa tá comendo a antena da Copa, uma verde e uma amarela. Anderson, hein? O cunhado do Misa aí foi comprar uma Skol em garrafa. O rapaz falou: não, migão, só tem long neck. Ele falou: essa marca eu não bebo, migão. Ai, como eu sofro. Será que vai pegar o QRA de long neck? É o nosso amigo Anderson, o long neck. Segura mais uma.